na noite, eu no ar. Vestido preto, feitiço a brilhar. Cinto vermelho, olhar fatal. No parque ecoa um riso ultral. Luvas roxas, blazer carmesim. Sombras dançam só pra mim. Cabelos negros ao vento a girar. Bruxa na pista, pronta pra atacar. Ela era lâmina fina na escuridão. Sussurro frio cortando o coração. Crianças tremem no playground. Magia negra girando around. Mas vozes pequenas começaram a chamar. Um grito de esperança a ecoar. Do céu desceu um clarão sem fim. O destino mudou naquela noite ruim. Água, fogo, terra e ar. Gelo e raio a iluminar. Asas brancas cortam o céu. Tempestade rasga o vento. Depois, listras que marcam o fim de quem foi. Camadas trocadas como identidade. Uniforme frio, sem vaidade. Sem céu, outros olhos na escuridão, prisioneiros na mesma prisão. Todos vestem o negro final, sem rosto, sem mau ritual. Só memórias do que já foi no limbo, onde o tempo dói. Mas no fundo da batida são um coração que ainda diz não. Entre ecos de condenação pode nascer transformação. Na esperança, entre trevas e solidão, lateja fraca a redenção.